deck zero dólar no bagulho. O papo é o papo. Vida, não se perflique, status cifrões são só ilusões, nessa terra de colonos ou corporações. Emoções não são ações, então por que vejo a venda? Encarcerado sempre quem tem menos renda, antes que aprenda que a novela nos cega. Enquanto Wagner Monte, doutrina e amedronta, falando merda, comecei a pensar o que Slow acabou de falar. Pra onde vai o dinheiro do IPVA? Sei lá, enfiaram no rabo. Enganados sempre seremos, eu acho que não. Ver a favela politizada é minha missão. Mas enquanto meus irmãos não souber que escravidão é sofrer, é mais valia e gastar tudo que ganha com ostentação. Até parece que relógio, perfume caro, um belo carro vai apagar a discriminação e limpar nossos pés tudo de barro. O papo é o papo, realidade se diversifica. Viver a verdade que não é sua não significa mudar de vida. Trancado em um curto tempo e espaço, vislumbro o horizonte de longe, de cima Babilônia em ruínas, difícil é manter autoestima ouvindo uma notícia, selva de pedra te engole. Realidade grita, perdido, iludido, manipulado, morto vivo, antenado no programa que te suga e te engana. Vivência cotidiana, conturbada, insana, vivendo da lama ao caos e do caos à lama. Robotizado, programado para andar até o penhasco, se mistura com os loucos, se acostuma com pouco, se esquivar de pipoco. Vários sufoco, passando perrengue no morro, não tem socorro. Sofri sequelas, dentro e fora das favelas. Sobrevivi e aprendi muito com elas. Existem celas que não podem ser vistas nas novelas, telejornais e revistas. A mídia mostra somente o que dá ibope, deturpa tudo com as lentes do Globocop, como se fosse um mero produto de Polishop. Pergunto o que seria se não houvesse o hip hop pra desvendar, mas essa realidade, seríamos guiados por uma falsa verdade. Sociedade hipócrita sob esta órbita, de forma mórbida, é sórdida. Classe snob, oprime o pobre, invade seus lares no horário nobre. Sem licença vem escancarando a porta, valores familiares é o que menos importa.